O trabalho da Guarda Municipal em auxiliar no combate ao crime na fronteira mais uma vez mostrou sua eficiência e sua necessidade. A abordagem a um indivíduo na região norte de Foz do Iguaçu resultou na captura de um perigoso criminoso, como explica o inspetor Rudinei. A gente fazendo patrulhamento comunitário na região da Vila Santa Rita, né? Fizemos a abordagem nele, quando ele pediu a identificação dele, não soube identificar, foi preciso trazer aqui para a delegacia, e ele continuou, ficamos aqui um bom tempo, até que com muito custo a gente conseguiu levantar o verdadeiro nome dele. Ele é foragido, né, do estado de São Paulo, deu trabalho para a gente identificar ele, só conseguimos em conjunto com uma outra equipe que também faz patrulhamento comunitário na região da Vila C. Foi o local onde ele veio de São Paulo e ficou na casa de alguns parentes ali. Qual que é a história dele? A história dele é que ele não deve nada. Contudo, na ficha dele apareceu vários roubo, assalto, né, e também um latrocínio. Latrocínio é um dos crimes mais hediondos, né? O roubo seguido de morte. Exatamente. Então agora ele vai ficar fechado, vai voltar para a cadeia. O nome dele completo, verdadeiro? O verdadeiro nome dele é Sérgio Silvio Maza. E que nome ele deu? Ele deu João José Pedro. José Pedro. Okay. Na versão do acusado, ele nada deve, mas assume que é foragido e que praticou assalto e receptação. Você não vai falar? Meu nome é Sérgio. Sérgio do quê? Maza. Essa história de que você é acusado de latrocínio em São Paulo procede? Não procede, não tem nada a ver isso aí não. Por que você deu um outro nome para os policiais, para os guardas? Sou foragido. Você é foragido pelo quê? Penitenciário São José do Rio Preto. Você estava preso pelo quê? Assalto. Assalto. 180. Assalto e receptação. Aqui você tem alguma bronca? Não tem risco de ser reconhecido por nada, né? Não. O suspeito conduzido à 6ª SDP foi identificado como Sérgio Silvio Maza, foragido da penitenciária de São José do Rio Preto. Possuía contra ele um mandado de prisão e acusado de latrocínio, assalto à mão armada e receptação. Em Foz do Iguaçu, ele é apontado como partícipe em vários crimes de roubo na cidade. As vítimas que o reconhecerem devem comparecer à 6ª SDP para os procedimentos de praxe. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.